Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Histórias da Eurovisão, o seu programa onde vamos, aqui, ao correr das emissões, trazer-lhe algumas histórias e informações sobre este evento internacional da música. Hoje vamos falar do país que mais festivais da Eurovisão venceu, a República da Irlanda. A sua primeira vitória aconteceu no ano de 1970. Na altura, Dinah cantava o tema All Kinds of Everything, um tema que fez muito sucesso nos anos 70, mesmo ali no arrancar da década. Seja bem-vindo à segunda emissão de Histórias da Eurovisão, comigo, Carlos Bonaparte, sempre aos sábados, às 19h30. Esta é a segunda emissão e é com Dinah e All Kinds of Everything, a canção vencedora do Festival da Eurovisão no ano de 1970, que iniciamos esta emissão. E a República da Irlanda voltava a vencer o Festival da Eurovisão. Em 1980, Johnny Logan levava o troféu com o tema What's Another Year? Such a long time looking out for you.

words are not enough. What can I say now? My words are not enough. Cinco anos depois, a República da Irlanda voltava a vencer o Festival da Eurovisão. Agora com Linda Martin e o tema Why Me. Corria o ano de 1992. Sem dúvida, uma grande vencedora. Mais um ano, mais um festival. 1993, em casa, em Mill Street, a República da Irlanda voltava a vencer o Festival da Eurovisão. A participante agora era Niamh Kavanagh. O tema, In Your Eyes. Curiosamente, a República da Irlanda repetiria no ano seguinte o mesmo feito, em 1994, em Dublin. Mas já lá iremos. Resta apenas dizer sobre este país que foi o único a conseguir 3 vitórias consecutivas no Festival da Eurovisão em 54 edições. Nem até, nem desde então, outro país conseguiu o mesmo feito. My feelings left inside. made myself an island, trying to take my heart and hide. Built a wall around me, afraid of letting go. But suddenly an open door I never saw. Parecia que nunca mais ia findar o tempo de glória da República da Irlanda. Os inícios dos anos 90 foram particularmente interessantes no Festival da Eurovisão. Com a independência de muitas regiões, agora países, a concorrência no festival era cada vez maior. No final dos anos 90, no final dos anos 80, não havia, por exemplo, países como Croácia, Letónia, Lituânia, Macedónia, Sérvia. Havia Jugoslávia e União Soviética. Agora, com a separação de todas estas regiões e tornadas independentes, em 1994 já muitas participavam no Festival da Eurovisão. Mas não era por isso que Paul Harrington e Charles McGanagan ficavam impressionados. Aliás, vencer, inclusive, mais um festival da Eurovisão. Paul Harrington e Charlie McGetgan interpretaram o tema Rock'n'Roll Kids, que em 1994 vencia de forma impressionante mais um festival da Eurovisão. E se pensa que isto acabou por aqui? Não. Em 1995 não foi a República da Irlanda a vencer o festival da Eurovisão, mas repetiria o feito apenas um ano depois. Já lá iremos, aliás, será esse o nosso cartaz da despedida para esta segunda edição do Histórias da Eurovisão. Eu volto daqui a pouco. Vamos à música. Paul Harrington e Charlie McGettigan, Rock and Roll Kids, vencedor do Festival da Eurovisão em Dublin, no ano de 1994. number 62. I was 16 and so were you, and we lived next door on the avenue. Jerry Lee was big and Elvis too, blue jeans and blue suede shoes, and we never knew what life held in store. We just wanted to rock and roll forevermore. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did. And listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. Now Johnny's in love with the girl next door, and Mary's down at the record store. They don't want to be around us no more. Golden oldies, but we hardly speak. Too busy running to a different beat. Hard to understand, we were once like that. How I wish we could find those rock and roll days again. We were the rock and roll kids. Rock and roll was all we did. Listening to those songs on the radio, I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll anymore. I was yours and you were mine. That was once upon a time. Now we never seem to rock and roll. We just never seem to rock and roll anymore. Em 1996, em Oslo, capital da Noruega, onde curiosamente este ano o Festival da Eurovisão volta a realizar-se, a República da Irlanda vencia mais uma vez. Era o seu 7º troféu em 41 edições deste Festival Internacional da Música. Curiosamente, foi o 7º e último troféu da República da Irlanda desde então. Há 14 anos que a República da Irlanda não vence qualquer festival. Amy Arkin, com o tema The Voice, venceu esse festival e fecha esta edição. Antes de finalizar, permita-me apenas, o ouvinte, corrigir uma informação que eu próprio lhe forneci, erroneamente. Dizia, na minha intervenção há pouco, que existiam mais países. E é um facto que países como Croácia e Bósnia-Herzegovina não existiam na década de 80. Mas Sérvia também não existia na década de 90. Existia sim a Jugoslávia. Sérvia surgiu mais tarde, a quando da separação de Montenegro, territórios que faziam parte daquela que era apelidada como a filha da Europa. Tal só aconteceu em 2008. Depois desta informação corrigida, resta-me desejar-lhe um bom fim de semana. Resta-me desejar também, aliás, enviar-lhe também um forte abraço. E ficamos então com The Voice de Amy Arkin. Fique bem, fique com a Antena Web. E quanto às histórias da Eurovisão, até para a semana. afraid, come follow me. Once in my car.